Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a Doutora Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, habituais colaboradores neste programa. O mês de junho foi dedicado à família, com eventos muito importantes, pelo que vamos abordar um tema que nos diz respeito a todos. Conversaremos dos casais com mais ou menos filhos e a influência que isso pode ter no relacionamento do próprio casal. Comentaremos o apoio aos pais alemães por parte do governo que cuidem dos filhos em casa, em alternativa a colocarem-nos nas creches e jardins de infância. Analisaremos a sugestão da OCDE para que o aumento da idade da reforma em Portugal e noutros países da Europa passe para os 67 anos e um outro comunicado das famílias numerosas demonstrando que isso é um erro e que a sustentabilidade da segurança social não se efetiva, não passa pelo aumento da reforma, mas por uma outra medida. Falaremos das crianças que são abandonadas na Europa e colocadas em rodas modernas, à semelhança do que acontecia há mais de um século, e o aborto seletivo de raparigas por os pais preferirem rapazes. Por fim, falaremos da crise económica e a pobreza, a origem, respostas e o nosso envolvimento. Sou doutora, o Sr. Professor, obrigado por mais uma vez terem disponibilizado para me acompanhar neste programa e vou então passar a colocar a primeira questão, e que é a seguinte. Há quem afirme que os casais com mais filhos melhoram as relações humanas e sociais. O que é que lhes parece? Eu começava por um testemunho que não sei se já aqui expus. Eu faço parte de uma equipa que prepara os noivos para o casamento, portanto, a CPM. E aqui há uns 2 ou 3 anos atrás apareceu um casal de noivos, ou melhor, 2 casais de noivos vindos do norte, julgo que mesmo de Viana do Castelo. Um desses casais, a parte masculina, fazia parte de uma família namorosa, naturalmente, porque tinham nada menos que eram 13 irmãos. Depois, quando estávamos a falar na possibilidade de ter mais ou menos filhos e o inconveniente do filho único, eu próprio lhes perguntei se, entre 13, quando um deles faltasse, que falta faria? A resposta foi vibrante e acolhedora e, sei lá, até a nós próprios emocionou. Ele disse, todos os outros 12 se põem à procura dele. E agora já com as namoradas, e alguns já são casados também com as esposas, e até com alguns sobrinhos já vão aparecendo. Enquanto não aparecer aquele que falta, nenhum de nós descansa. Olhando para aquele jovem, era o rapaz, portanto, falava assim, era ele o que integrava a família numerosa, víamos que ele era de todos o mais alegre que estava ali, com mais iniciativas, o primeiro, sempre quando era pedido que alguém participasse, o primeiro a levantar o braço, e assim. Ora, este testemunho, acho que de si já é elucidativo, porque nós também temos algumas experiências de famílias de amigos, eu próprio tenho 5 irmãos, somos 6, graças a Deus todos vivos, e essa circunstância de partilhar uns com os outros, de não chamar meu com muita força aquilo que há em casa para partilhar por todos, leva-nos a um desapego, a uma colaboração, a uma abertura, que nas famílias de poucos filhos isso não é possível. Naturalmente que esta atitude dos filhos contagia os pais, que de sua vez eles próprios também vão sentindo a necessidade de se envolverem nesta dinâmica jovem e de partilha e de comunidade e de comunicação, e pronto, isto contagia no sentido bom toda a gente, e depois para o exterior, para as pessoas com quem lidamos, o ambiente que nos circunda, isto só beneficia. Mas, aliás, eu penso que está estudado e provado que a generalidade das famílias com o filho único... Primeiro, o ditado popular diz que quem tem um não tem nenhum. E isso é uma realidade. Por outro lado, na sociedade individualista em que nós estamos, famílias com poucos filhos, sobretudo então quando é só um filho, levam-no à superproteção. Desculpem. E a superproteção é sempre negativa, vai desenvolver um egocentrismo que vai, por sua vez, criar este individualismo e, sobretudo, a criança sentir-se o centro e o rei, inclusive, de mandar nos pais. Portanto, eu acho que o facto de esta ideia que vem da Alemanha, que o Sr. Meldon há bocado explicitou, que eu acho uma ideia felicíssima, porque as pessoas que defendem as creches é para haver convívio. Uma família numerosa já tem convívio entre eles, já aprendem a partilhar, que é uma coisa essencial, e por outro lado criam-se laços com os pais que nas creches não se ligam. A criança sai testemunhada de manhã para a creche e vem à noite com os pais cansados, também sem grande paciência, e não se criam laços de família, ao passo que nas crianças, numa família que há numerosa, há a partilha que se aprende, há uma ligação dos irmãos com os irmãos, há a ligação dos filhos com os pais. Eu acho que há só a ganhar. Oh, Sr. Professor, a doutora está mesmo com ataque de tosse. Vamos nós conversar um bocadinho enquanto ela se recompõe. Pois, portanto, a doutora tinha começado a falar deste caso dos alemães. O que é que acha, portanto, desta medida, portanto, que o governo alemão está a pretender preparar para que os pais recebam um subsídio no caso de ficarem com os filhos, em vez de os porem nas creches e nos jardins? O que é que lhe parece desta posição do governo alemão, que não é vulgar nos tempos que correm? Não sei se no meio de tanta coisa negativa que nos vem da Europa, esta começa a ver-se uma luz no fundo do túnel. Alguém que olha para a família e para os interesses de quem está a criar filhos muito pequeninos com olhos de ajudar, porque infelizmente o que tem vindo de lá não são assim conselhos muito positivos. Este começa a ser a tal luz muito positiva que se vê lá no fundo do túnel. Oxalá vá para a frente. Oxalá vá para a frente. Portanto, eu creio que é uma boa medida, embora também haja já assim algumas contestações. Haja já algumas contestações. Mas nós pronto, facilmente, se quisermos ver, vemos, não é? Porque a doutora levantava a questão há bocadinho de que as crianças têm que ir muito cedo para a creche. Mas também, doutora e professor, uma coisa que me impressiona a mim é que não é em dizer impressionar, mas notas, portanto, as crianças vão para a creche às 7 da manhã, às 8 da manhã, e vão ficar 12 horas na creche. Vão ficar lá até às 7 horas, às vezes, alguns atrasam-se, se calhar ficam lá até às 8. Fico um neto, uma neta, agora duas netas, desculpe, que realmente ficam desde as 9 horas da manhã até às 7 da tarde. Que a criança desenvolve relação com gente que não lhe é nada. Claro que eu quando estive na obra da Dona Cristina Fonseca, era uma das coisas que pregava às educadoras, é o afeto que se dá à criança, é supremamente importante, que a criança para se desenvolver tem que ter afeto. E é o único afeto que lhe vem é das educadoras, porque o tempo que elas estão com os pais é mínimo. E de manhã os pais não têm tempo e à noite também não têm tempo. E depois, evidentemente, essas contestações que provavelmente surgem já na Alemanha, não acredito que sejam de pais que têm vários filhos. É de pais, provavelmente, também são filhos únicos. E já está o tal individualismo, que é muito bom a gente descartar. Repare que nos lares, muitas vezes, o que é que acontece? Quem é que a gente vê nos lares? São gente que os filhos quiseram descartar os pais. E as crianças, a mesma coisa. É muito bonito eu poder sair do meu emprego, ainda ir dar uma volta a fazer compras e visitar alguém. E porque a criança está na creche, pronto, acabou. Não é? Se a criança estivesse em casa, talvez as limitações do tempo livre dos pais já não fosse tão grande. Pois, há mais ligação à educadora do que a própria... Sem dúvida. E quem depois aliás, eu acho que os psicólogos têm muita culpa nisso. A moda de trazer a criança virada para a frente, porque segundo eles acham que é a maneira de socializar a criança, em vez de ter a criança ao colo, virada para o pai ou para a mãe, conforme a pessoa que lhe pega. Quer dizer, nós estamos numa sociedade em que desenvolvemos o ser humano desligado da família. Quer dizer, a criança vira-se para o social em vez de criar relação com os pais. Primeira fase. Segundo, vai para a creche, também não tem ligação com os pais. Até aí depois. Onde é que está a família? Mais tarde vêm os empregos, e com esta nova, então aqui em Portugal, com a nova, provavelmente, mobilidade, em que só ao fim de semana é que eles se juntam, as refeições não são tomadas em conjunto. Isto é a distribuição da família, pura e simples. A própria educação, sem querer colocar em causa os valores das educadoras, mas a verdade é que os valores das educadoras, e com todo o respeito, podem nada ter a ver com os valores dos pais. E o que a criança vai apanhar não são os valores dos pais, mas são os valores da educadora ou da auxiliar da educadora. Porquanto os pais, como há pouco a doutora dizia, o que é que acontece? Eles chegam a casa à noite e se calhar um dos cônjuges acaba por chegar ainda mais tarde e às tantas já o encontra a dormir, pronto, praticamente... Ambiente familiar, hoje em dia, não há. Não há situações para que ela se desenvolva. Podem-me dizer que nas creches as crianças têm regras. Não sei porque é que em casa não vão ter regras. Eu ontem fui à Fundação de Aurélio e tinha uma ternura ver aquelas miudagens todas, que era a hora do almoço, todos sentadinhos, muito bem comportados. Mas eu lá em minha casa, os meus pais também não nos deixavam andar, levantar e assentar, também estávamos bem comportados, sentadinhos à mesa. Portanto, regras acho que se podem pôr em todo o lado. Não é preciso ir para a creche para ter regras. E para mim, o meu ponto principal é: a família é realmente a primeira célula da sociedade. Destrua-se a família, está-se a destruir a sociedade. E este tipo de educação que nós estamos a ter é a destruição da família. Este é o meu ponto. Apesar de todas as regras que se aprendam nas creches, e ainda bem que se aprenda alguma coisa de bom, há qualquer coisa que a família deveria dar e mais ninguém dá. E as crianças notam-se, tenho isso na família, tive isto ao longo de muitas décadas na minha carreira de professor do ensino primário, e aquelas famílias que não davam tanto tempo às crianças, nós lá na escola, quer no poder de concentração, quer no próprio aproveitamento, enfim, em todo o comportamento que as crianças tinham ao longo das 5 horas que estavam connosco na escola, era completamente diferente. As crianças que não têm o carinho que os pais, e só os pais dão, e os restantes familiares lá em casa, não vão buscar a mais lado nenhum. O resto são regras, normas de como a cumprir e pouco mais do que isso. A criança que chega à casa realmente tarde, como há bocado o professor Melo, quem se atrasa até vai buscar às 8 da noite, mas enfim, mas pelo menos às 7 horas vão buscá-los. Essa criança depois vem para casa com os pais, pronto, lá lhe dão também o alimento, e às vezes os pais, com necessidade de estar com o filho ou com a filha, ficam a brincar com ele ou deixam de estar ali ao pé deles na sala, e a criança vai-se deitar às 11, 11 e meia. Então, mas uma criança de 2, 3, 4 anos é hora de ir para a cama? Não é. E cá está a tal regra. E depois habitua-se à televisão. Oh pai, mas eu quero ver, mas eu quero. Isto que me irrita. É uma criança desta idade a dizer eu quero, eu quero, eu quero. E os pais fazem-lhe a vontade. Quer dizer, isto está errado. Isto está errado porque eles não tiveram tempo. Quer dizer, no seu íntimo eles querem estar com o filho. Como não têm tempo durante o dia, vão prejudicar o desenvolvimento físico e psíquico da criança. Porque a televisão é muito interessante, mas não é propriamente a melhor escola para uma criança estar a ver, não é? Para, escuta e olha os sinais do coração. Mesmo quando não parece, pode haver outra intenção. Quantas vezes um olhar tropeça nos degraus de uma paixão. Basta vir a lua nova para se ouvir outra canção. Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois abraçarmos a lua sem saber se há depois. Às vezes, meu amor, temos que ir ao fim de nós, inventarmos desculpas só para ficarmos só. E olha o bater do coração. Se bater muito mais forte é porque há uma razão. Quantas vezes um olhar tropeça nos degraus de uma paixão. Basta vir a lua nova para se ouvir outra canção. Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois, abraçarmos a lua sem saber se há depois. Às vezes, meu amor, temos que ir ao fim de nós, inventarmos desculpas só para ficarmos só. Sem saber se há depois. Às vezes, meu amor, temos que ir ao fim de nós, inventarmos desculpas só para ficarmos sós. Às vezes, meu amor, temos que fugir os dois, abraçarmos a lua sem saber se há depois. Às vezes, meu amor, temos que ir ao fim de nós, inventarmos desculpas só para ficarmos só. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. O mês de junho foi um mês dedicado à família, com eventos muito importantes, pelo que estamos a abordar um tema relacionado com a família, um tema que nos diz respeito a todos. Temos estado a conversar acerca dos casais com mais ou menos filhos e a influência que isto tem no aspecto positivo ou negativo no relacionamento do próprio casal. Comentámos também já um outro assunto relacionado com os pais alemães, em que o próprio governo pretende que subsidiar os pais que estejam na disposição de ficarem com os filhos em casa, em vez de os colocarem nas creches ou jardins de infância. E vamos agora analisar a sugestão da OCDE para que o aumento da idade da reforma em Portugal e noutros países da Europa passe para os 67 anos e um comunicado das famílias numerosas demonstrando que isso é um erro e que a sustentabilidade da Segurança Social não passa pelo aumento da idade da reforma, mas por uma outra medida. Por fim, falaremos das crianças que são abandonadas na Europa e colocadas em rodas modernas, à semelhança do que já aconteceu há mais de um século, e do aborto seletivo de raparigas por os pais preferirem rapazes. Falaremos também da crise económica e a pobreza, origem, as respostas e o nosso envolvimento. Doutora e senhor professor, vamos então continuar esta nossa conversa e agora, conforme eu referi, falávamos aqui um pouco desta sugestão da OCDE. A OCDE sugeriu a Portugal e a outros países da Europa para que a idade da reforma passe para os 67 anos. Isto porque a Segurança Social está com problemas de sustentabilidade. Aliás, vimos isto ainda há muito poucos dias, que isto está a acontecer, e então eles sugerem que se aumente a idade da reforma. No entanto, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas veio de imediato contrariar esta informação, dizendo que não é necessário aumentar a idade da reforma e que há países onde a reforma até pode, em vez de ser aos 65, ser aos 60, exatamente porque aí se criou uma sustentabilidade, e que a sustentabilidade parte não desta sugestão de aumentar as reformas, mas de aumentar a fecundidade. Eles dizem, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas diz que o problema está em haver pouca gente a descontar e haver muita gente a receber. Portanto, e se houvesse muito mais gente a descontar, se houvesse muito mais gente a contribuir, a segurança teria sustentabilidade. A questão que eu coloco, será que a OCDE, na OCDE são cegos, ou haverá conotações políticas que continuam a querer cegamente reduzir a população? É que às vezes nós vemos, mas não queremos ver. Mas não sei se será este caso, gostava da opinião dos senhores. Como é que se costuma dizer? Cegos não são os que não veem, não é? Cegos são aqueles que não querem ver. Será este caso? Não sei se é assim, não. Quando voltei para cá, em 1992, como eu estive durante muito tempo em part-time devido à doença da minha mãe, eu não tinha os 36 anos, que era obrigatório ter de serviço, nem tinha 70 anos, que era a idade da reforma, da funcionário público. E tenho a dizer que na altura eu achava que os 70 anos eram um exagero, porque felizmente tenho genica e saúde, mas reconheço que uma terapeuta a tratar sobretudo crianças, como eu tive colegas, não é com 70 anos que tem pachorra para estar de gatas e de pernas cruzadas com a criança. Portanto, achava realmente isso, tipo, pertencia a comissões em que lutámos para que nós tivéssemos a reforma mais cedo. Portanto, esta história da reforma faz-me um certo como se isto agora fosse uma coisa nova, né? E acho que os 65 anos é uma idade ótima, e só vejo a necessidade da reforma ser mais cedo para que haja mais postos de trabalho para os mais novos. No entanto, há uma coisa que sobrepõe a tudo isto que me faz muita impressão, é que se passa a vida a falar na necessidade de emprego e porque não há mão de obra suficiente para pagar as reformas daqui a uns anos. Mas eu volto a um assunto que já falámos nas sessões anteriores, que esse é o que mais me dana e que me irrita soberanamente, que ninguém fala nos abortos, que é o flagelo maior da sociedade, a injustiça maior da sociedade, porque a mulher que aborta continua com o ordenado a 100%, tem direito a entre 14 e 30 dias de licença de parto, entre aspas, e a mulher que tem filhos, não, descontam-lhe o ordenado, quer dizer, mais outra machadada na família. E por outro lado, desde que o aborto é legal, se essa gente toda que já, infelizmente já mataram, estivesse viva, nós tínhamos mão de obra suficiente para ter as reformas até dos mais velhos até ao fim da vida. Portanto, o assunto grave, não falam nele. E depois é esta politiquice, que isto é uma politiquice, não é? E lá vem o Bloco da Esquerda, e vem o PC, e vem o Socialistas, e vem o PSD. Cada um fala, mas não fala no grande âmago da sociedade. É que estão a matar gente, mão de obra, e depois queixam-se que não têm mão de obra. Isto é uma hipocrisia, não é? E sobretudo destroem, matam, porque as pessoas não... O que estava a dizer que não, as pessoas não querem ver, as pessoas não querem ver que matam. Isso não há maneira de encaixar na cabeça das pessoas. Portanto, é uma injustiça, é um assassino, e depois vem-me cá com esta história de que não há mão de obra. Claro que se a gente se reformar mais cedo, tem que nos dar a reforma, mas por outro lado também há gente nova que vai ficar com um lugar para trabalhar. O problema não é fácil. Agora, seria mais fácil se deixassem viver os que são gerados. Doutora, em relação a esse ponto, e há casos que são escandalosos. Eu estou a pensar que o Correio da Manhã, do dia 2 de junho, trazia um artigo sobre os abortos. E falava que havia mulheres que já tinham abortado 11 vezes. Dizia... O aborto, um método anticoncepcional. Isto das duas, uma. E é outra coisa que eu combato. Eu sou a favor da continência, e acho que as pessoas... O padre Feitor Pinto uma vez teve uma frase que eu achei fantástica. Se não posso ser homem, uso o preservativo. Portanto, realmente, ou a gente ou somos homens e mulheres, ou somos animais. Se somos animais, vamos para os métodos químicos. Mas pronto, mas há muitos métodos. Portanto, quem quer ser, desculpem, vaca, tome lá a pílula, pode tomar uma injeção. Mas a verdade é que há métodos anticoncepcionais de todas as ordens. Matar é que eu sou contra. E além disso, se a pessoa faz o aborto, o método anticoncepcional, eu acho que essa mulher devia ser penalizada. E não estar... Está a ver, não paga a taxa moderadora, recebe o subsídio, o seu ordenado por inteiro. Há lá direito. Eu acho que isto é uma enormidade. Sabe? Eu sinto-me de sair das triveiras. Um dia ainda sou eu uma assassina de tal indignação. Tem viagens de avião pagas das ilhas para o continente. Tem hotel pago no continente. De facto... E a mãe que tem um filho só é penalizada. Isto não é um aborto de leis. Isto é uma coisa horrorosa. Eu tenho uma familiar que é parteira e conta histórias mirabolantes de situações assim. Chega uma senhora a pedir um aborto, não lhe faltam cuidados, nem pessoas para a servirem, nem materiais, não faltam meios humanos, nem materiais, recursos estão todos disponíveis. Se é uma senhora grávida que pretende continuar com a sua gravidez para a frente e cuidem dela, fica ali assim à espera que façam tudo o resto. De maneira que nota-se que há uma cultura, mas uma cultura muito bem orientada. Eles nunca dizem de onde é que isto vem, nem por que motivos, numa cultura muito bem orientada que é antinatal, antinatalícia, antinatalista. E está aí no terreno. Está aí no terreno. Se não é quem tem alguma noção dos valores humanos e cristãos que vai levantando a voz contra esta corrente, continua o morticínio destas milhares de crianças que são assassinadas pelas mães ao longo de toda... Professora, eu choca-me que as pessoas não percebem que isto não é um valor, não é a Igreja Católica a defender. A Igreja Católica é a favor da moral, evidentemente, mas isto é cívico, isto é da hora, é humano. Portanto, não pensem que é por ser religioso que eu defendo, ou religiosa neste caso agora, que eu defendo ou que sou contra o aborto. Isto é uma... Eu até que se fosse ateia, se desde momento que eu tenha a cabeça no seu lugar e não seja completamente louco, que ir contra o aborto. Não tem nada a ver com a religião, pois a religião dá um sentido diferente à vida. Né? Lá está, dá sentido àquilo que tem sentido e dá sentido àquilo que não tem sentido. Simplesmente, isto é uma questão humana, não tem nada a ver com a religião. Eu não posso matar, seja ateia, seja religiosa, seja hinduísta, seja o que for. A religião vai dar sentido ao espiritual àquilo que já era humano. Claro. Sempre foi humano. Preservar a vida, sempre foi desumano tirá-la. Portanto. Eu já agora aproveito para, uma vez que falei no Correio da Manhã, tanto aproveito para dar números que vinham no Correio da Manhã de 2 de junho. Então dizia que em 2011, 8 mulheres fizeram o seu 11º aborto. No mesmo ano, 3 mulheres abortaram a 8ª vez. 5.130 mulheres abortaram mais que uma vez. Isto, de facto, com tudo pago para um país que está de tanga, isto, de facto, parece-me uma grande injustiça, mas é o mundo, de facto, em que nós estamos. Protocolo era tirado das janelas, fora com as fotos, venham-mo elas, que o vinho é bom e nós cá damos cabo delas. Se eu mandasse na assembleia, usavam bibes como aos putos de infantário, que o jogo é sujo e a cena é feia, e eu estou farto que me tomem por otário. desordenados eram sandes de torresmos. Não há respeito pela camisola e o dinheiro vai sempre parar aos mesmos. Mas na verdade, se eu mandasse, chegava lá e tinha a vida resolvida. Culpava os últimos pelo impasse e trabalhasse quem viesse de seguida. Com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. O mês de junho foi dedicado à família, com eventos muito importantes, pelo que estamos a abordar um tema que nos diz respeito a todos. Já conversámos dos casais com mais ou menos filhos de influência que isso tem no relacionamento do próprio casal. Comentámos também o desejo do governo alemão de comparticipar na família o não levar as crianças para a creche e para o jardim e serem tratadas em casa. E neste momento temos estado a analisar uma sugestão da OCDE em que pretende aumentar a idade da reforma para os 67 anos, não só em Portugal, mas em outros países da Europa, e a contestação das famílias numerosas, dizendo que o problema não está em aumentar a idade da reforma, que o problema da sustentabilidade da segurança social está, sim, em aumentar a fecundidade, em aumentar o número de filhos, porquanto diz que Portugal é o penúltimo país do mundo em nascimentos, e que sem mais nascimentos não é possível que a Segurança Social tenha sustentabilidade, porque não há crianças, não há empregos, e nós verificámos há poucos dias o que o Governo decidiu em relação aos próprios professores e educadores. Certamente que a doutora e o senhor professor aperceberam-se disso. O Governo decidiu, portanto, que estar a tirar cursos de professores e de educadores não tem interesse, uma vez que não há crianças. Então, dizem que estes cursos devem ser reduzidos, no mínimo, em 20% em relação aos professores e educadores. Aperceberam-se desta situação, certamente, não sei se aperceberam, se não, mas, de facto, isto aconteceu e tem a ver exatamente com o mesmo problema. Agora, queria colocar uma outra questão, e que é a seguinte: há muitos anos, há mais de um século, houve a roda dos enjeitados, ou as casas da roda dos enjeitados. Portanto, foi algo que existiu em Portugal e em outros países da Europa, de uma forma legal. E ainda há, doutora? É, na Alemanha tem, em Portugal também só há um sítio no norte que tem. E em Oliveira Espiritual eu penso deixar a minha casa precisamente para isso. Eu chamo-lhe a roda do século XXI, neste caso, e que para proteger as crianças do caixote de lixo. Sim, sim, pois, e era exatamente essa situação que eu queria colocar. É que, pronto, o que é que tem acontecido? É que há muitos países na Europa que estão, de facto, a arranjar estas caixas, não no género do que havia antigamente, mas, quer dizer, coisas, de facto, com dignidade, na minha maneira de ver, porque são colocadas caixas nas paredes de uma determinada casa, que pode ser um hospital, pode ser uma maternidade, pode ser outro lado qualquer, com um dispositivo. Quando a criança é colocada naquela caixa, de imediatamente dentro de casa se dá conhecimento de que é uma criança. As mães colocam-nos ali praticamente sem ninguém saber onde é que estão, portanto aquilo é um local discreto, e por sua vez, portanto, elas são de imediato recebidas e tratadas. Isto creio que na Checoslováquia estão a aparecer imensas situações destas e noutros países. Portanto, em vez de as crianças serem deitadas ao lixo, são realmente colocadas naquelas caixas. E mais, aquelas caixas têm ainda uma outra coisa que acho que é interessante. Têm papéis em que vão dizendo às pessoas para não abortar, para não, pronto, para lhes sugerir ajudas, tanto materiais como também humanas, no sentido de que não se desfaçam dos próprios filhos, mas na eventualidade de se fazerem dos próprios filhos, pois então que não os abandonem no lixo. Agora, o que me parece é que há por aí muita contestação. A própria ONU está a dizer que isto não deve ser feito, porque, pelo seguinte, porque as crianças têm direito a ser educadas pelos pais. Agora, isto parece-me uma contradição, parece-me um maior disparate, não é? Eu acho, é que é essa parte da política que eu acho vergonhosa. Os políticos têm blá blá blá blá blá blá e mais nada, porque eu sou a primeira a achar, como ainda há bocado disse, que a criança deve aceitar e deve se desenvolver em família. Então, mas como a gente sabe que há gente que é pior que as galinhas, porque as galinhas defendem os pintos, e há mulheres que matam os filhos, então, já que querem matar, não os mata e deixa o outro que os cria. Eu sou a favor da família, mas essas casas, que eu chamo a nova roda do século XXI, essas casas é exatamente para aquelas famílias, para aquelas mães e pais que não querem os filhos. Tomara eu que não houvesse necessidade da gente. Agora, o que eu acho e que fico confrangida é que sempre vejo uma notícia de uma criança num caixote de lixo. Isso é que eu acho horrível. Eu não vou contra a família, pelo contrário, sou a favor da família. Agora, sou contra a morte de inocentes. E sou contra que um ser humano se comporte pior que os animais. Os animais defendem os filhos. Uma destas associações, que é na Checoslováquia, tanto recolhe estas crianças, e tem recolhido muitas, eu sei que o presidente desta associação tem 8 filhos dele próprio, não é? Portanto, biológicos, mas também já destes que recuperou tem mais uma dúzia em casa, quer dizer, neste momento tem 20 filhos em casa, com certeza que os trata da melhor forma. Eu estive a ver, inclusive, a forma como ele consegue subsídios através dos bancos e de outras instituições, e o que de facto, pronto, surpreende é esta posição da ONU, o que mostra que muitas vezes, o que a doutora diz é verdade, os políticos têm dois pesos, têm duas medidas, e pronto, e depois surgem isto. Mas, professor, eu penso que tudo quanto for no sentido de proteger o ser humano e que ele seja integrado o tanto quanto possível num ambiente familiar, é para defender. Agora, deitá-los fora, deitá-los ao lixo, expô-los à morte, desfazer-te deles como quem se faz um fardo de uma coisa. Uma pessoa é uma pessoa, uma coisa é uma coisa. É, isso é desumano e vai com todas as regras, naturalmente. E não sei se essas coisas, essas que eu não tinha conhecimento, estas rodas do século XXI, como é que elas depois vão funcionar, que destinam as crianças, se as crianças são realmente encaminhadas, pelo menos, para instituições que as respeitem que as ajudem. Tudo bem, agora tudo que for fora disto, tudo que for dar-lhes uma orientação no seu desenvolvimento que não seja humana e que não seja pelo menos tendencialmente familiar, está errado, não pode ser admitido. Muito menos matar, claro. Isto, matar é destruir um ser humano é uma coisa muito séria. Esse caso da ONU, pronto, enfim, ao ponto de vista deles, a gente tem que respeitá-lo, mas... Essa gente que aí está é como, infelizmente, algum dos nossos... juízes que fazem sentenças completas. Eles iam estudar um bocadinho o desenvolvimento da criança para saber o que é uma criança. Nós conhecemos, eu pelo menos, através dos jornais e da televisão, dos casos que têm havido, as sentenças dos juízes nem sempre é a favor da criança, se bem que em teoria é o bem supremo da criança que está em primeiro lugar. Isso é a teoria, mas na prática dão sentenças à travessas. Veja aquele caso da Esmeralda. Aquela criança está marcada para toda a vida. Ela continua a chamar pai e mãe, hoje que está provado que até aos 6 anos a nossa personalidade é que fica estruturada. Uma criança que está com um casal até aos 5 anos, essa criança, os pais são aqueles senhores. Qual pai, qual carapuça? Onde é que andou o pai durante 5 anos? E agora é entregue ao pai e o pai vai receber uma indemnização. Está-se mesmo a ver o que é que o pai quer. O pai quer é o dinheiro que a criança lhe vai dar. Através da criança vai receber. Não é? E os senhores doutores juízes parecem que são os analfabetos em questões de psicologia e de desenvolvimento infantil. E não dão as sentenças corretas. E na política é a mesma coisa. Os senhores da ONU devem ser uns atrasados mentais em relação à criança e ao desenvolvimento da criança. É a única coisa que eu acho. E depois vem-me dizer que as crianças, como esse senhor que tem lá muitas crianças em casa, não lhes pode dar ou impor. Mas o bem-estar de uma criança é por ter, como eu, uma colega minha, que uma vez me dizia: ai, o Pedro puxa muito mais para o pai que para mim. Disse uma vez, disse duas, à terceira não consegui calar-me e disse: é normal, Isabel, que ele pôs para o Pedro. Quem é que muda a fralda, quem é que lhe dá o biberon, quem é que vai de noite quando ele chora ver o que é que ele tem? Tu nunca cá estás? Sempre que eu pergunto por ti, estás na Irlanda, estás na Itália, estás não sei o quê? Oh, Teresa, eu tenho que olhar pela minha carreira. Muito bem. Então, das duas, uma escolhes o filho ou escolhes a carreira. Se escolhes a carreira, não tens que te queixar. E esta mesma Isabel, para o outro filho que tinha, que ela tinha dois, para o outro filho, nesse ano, comprou uma moto, isto em 1900. O rapaz já tem 22 anos, agora 24, portanto já vê os anos que foi. E portanto façam as contas à valorização do dinheiro. Comprou-lhe uma moto de 6 contos no Natal. Isto é que é educar bem uma criança? Por amor de Deus. Pelo contrário. É comprá-los e é dar-lhes a noção errada do que é a vida. Eu lembro-me que os melhores brinquedos da minha vida foram da nossa imaginação, de nós três. Nós somos três, lá em casa, mais os filhos da caseira da minha avó, que eram quatro. Nós, os sete, com as invenções que fazíamos, eram os melhores brinquedos. Eu não me lembro dos brinquedos que me compraram, feitos. Foi aqueles que a nossa criatividade inventava. E a minha única malandrice foi com um brinquedo inventado por mim, que dava uma bolinha no rabo das pessoas e as pessoas não sabiam de onde é que tinha vindo a bolinha. Não. É, a criatividade é outro bem que é preciso desenvolver e não é o comércio que vai fazer a criança feliz, pelo contrário. A criança passa. Olha, como eu sei de uma família que estiveram cá em casa e havia uma rapariga e dois rapazes. E os rapazes eram assim: ah, o que é que eu vou fazer? Oh, filho, inventa. Vai brincar? Não sei o que é que é de brincar. Isto é que é educar. Claro, não tem criatividade nenhuma. Lá em casa só presentes das lojas. São estimulados. Claro. Criar coisas com as quais... Eu tenho pena de não poder remodelar os políticos, mas é assim, a gente tem que viver neste mundo. Depois, eu, para concluir este ponto, ainda volto aqui a esta posição da ONU para dizer o seguinte: portanto, a ONU diz que as crianças, portanto, os direitos da criança, dizem que devem ser cuidados pelos próprios pais. A verdade é esta: nós ainda não há muito tempo que vimos aqui uma situação que se passava nos Estados Unidos, em que um pai podia ser pai de mais de uma centena de crianças, em que, sem qualquer controle. E parece-me que neste caso ninguém tem estado preocupado a ver se os pais, se eles conhecem os pais, que não os conhecem, e por outro lado, se eles acabam por nos casar até com meios irmãos. Mas pronto, isto é aquela situação em que há coisas que chamam a atenção, outras que de facto é... Pois não, com essa parece-me que não. Isso é gravíssimo. Ouvi os sábios todos discutir. Podia a todos refutar a rir, mas preferi, bebendo na ampla sombra, indefinidamente só ouvir. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem. Todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Vejo a pompa e ao poder, isto pode sem razão nem ser. Obedece que a vida dura pouco, nem há por isso muito que sofrer. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem. Todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem. Todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. O mês de junho foi dedicado à família, com eventos muito importantes, pelo que estamos a abordar um tema que nos diz respeito a todos. Conversamos dos casais com mais ou menos filhos e a influência que esse facto causa no relacionamento do próprio casal. Temos estado a comentar o apoio aos pais por parte do governo que tratem dos filhos em casa, em alternativa a colocá-los em creches ou jardins. E agora vamos continuar a nossa conversa referindo mais uma situação que vai acontecendo no mundo e que não me parece muito, muito, muito boa, e que é a seguinte: no mundo nascem 105 crianças, melhor, de outra forma, no mundo por cada 100 rapariguinhas nascem 100 rapazes, nascem 105 rapazes. Estes números equilibram-se, uma vez que os homens morrem mais do que as mulheres. Em países como a Índia e a China, os números agora referidos deixaram de ser normais e surgem situações em que aparecem 117 homens para cada 100 mulheres. Isto na Índia, no caso da China, aparecem 113 homens para 100 mulheres. Então, quando isto acontece, tem a ver, de facto, com medidas dos governos, porque, no caso da China, pretendem apenas que haja um filho, e muitas vezes, quando são raparigas, acabam por matá-las. São chamados abortos seletivos, feticídio. De facto, isto é desumano, não é? Não lhes parece? Mas eu acho que desde que me conheço, ouvi sempre dizer que no mundo havia mais homens que mulheres. E apesar de todo mundo tem continuado e não acabou. E só na Austrália que há mais mulheres, há mais homens que mulheres. E daí a imigração, isso eu conheço um caso que quis ir para lá e tinha dificuldades por causa disso. Porque lá havia mais homens que mulheres, portanto deixavam ir as raparigas e não deixavam ir os homens. No entanto, quer dizer, a mim faz-me sempre a impressão de é a morte. Matar é que eu sou contra. De resto, acho que é a evolução normal da vida. Toda a vida foi assim. Há sempre mais mulheres que homens. E, por outro lado, a China, que realmente antigamente só criou um filho e as raparigas coitadas eram liquidadas, neste momento já está a deixar a vir um bocadinho mais de raparigas à vida, porque chegou à conclusão que a mão de obra, e, portanto, durante largos tempos ainda, para o nosso bem, porque eles... Nós não dizíamos que ninguém nos comprar nada, é que estamos mal. A mão de obra feminina é melhor do que a masculina. E, portanto, produzem mais e fabricam mais, e, portanto, há mais vendas, e isso convém-lhes. No dia em que, provavelmente, em que isso acabar, já voltam ao esquema antigo, não é? Mas, até agora, a sociedade foi sempre assim. Isso não me choca, sinceramente. Só me choca que mata. Isso é que eu não posso. Se eu vibro de uma maneira... Acho que qualquer dia sou eu a assassina dos assassinos. Mas neste caso também são mortas, não é, doutora? Pois são. Pronto, então agora... Mas a culpa, a maior parte dos políticos são homens. E a culpa é dos homens, porque os homens é que marcam sexo. Portanto, deviam arranjar, era a maneira de dar volta à cabeça dos homens e ao organismo dos homens. Pode ser que, entretanto, o número de políticos vá aumentando do lado feminino e o problema se equilibre mais, não é? Pode ser. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas que as mulheres vão conquistar o mundo. Se olhar para as universidades, há lá mais senhoras que rapazes, se olharmos para as pautas... Agora eu não quero ir contra si, mas o mundo continua a ser muito machista. Elas têm notas mais altas, elas adquirem maiores competências. Amanhã os políticos começam a olhar para isto e também querê-las lá para os partidos e assim. Isso já vai acontecendo. Nós, graças a Deus, já temos cá no país algumas amostras. A figura segunda do Estado é uma senhora. Mas tenho pena que a senhora dê mau exemplo em relação aos honorários que tem. Porque acho que devia dar exemplo. É, tem a reforma e tem um ordenado. E devia, nos tempos de dificuldade em que estamos, devia prescindir de um deles. E tenho pena, como primeira mulher na Assembleia da República, à frente daquilo, não deu esse exemplo. Deveria ser uma referência, pois, em todos os sentidos. Eu acho. Bem, vamos colocar então a última questão, porque o nosso tempo está próximo do fim. E eu queria falar desta situação. Realizou-se em Lisboa o terceiro Fórum Europeu Católico-Ortodoxo, com o tema A Crise Económica e a Pobreza, Desafios para a Europa de Hoje. Este tema foi examinado em três perspectivas: as origens da atual crise económica, a procura de respostas adequadas para essa crise, o papel que as igrejas vão ser chamadas a desenvolver. Foi também dito que, para sair da crise atual, vai ser necessário aprender a amar novamente a pessoa de Jesus Cristo, colocando-a no centro da nossa vida. Eu acredito que passe por aí, mas parece-me que a crise, a passar por aí, ainda vai durar muito tempo, até que as pessoas se consciencializem, de facto, do que vai ser necessário fazer. Mas gostava, portanto, de ouvir a opinião dos senhores. Que há um problema que é grave, é que, segundo certos estudos indicam, na medida em que se empobrece, há mais necessidade de consumismo. Eu penso que já tenho ouvido fazerem críticas de gente que realmente não tem grandes posses e faz despesas um bocado patetas. Por outro lado, eu penso que isso é uma questão de se compensar pelas dificuldades que têm. De qualquer maneira, não há dúvida nenhuma que nós chegamos a este ponto por várias razões, porque isto, a crise portuguesa não é só portuguesa, é portuguesa pela má gestão que tivemos, mas também pela crise internacional, visto que hoje em dia nós não deixamos de ser países independentes para ser uma grande aldeia global, como alguém já lhe chamou. E depois, habituámos a ter um ritmo de vida que não estávamos preparados, nem tínhamos posses para o ter. E vivemos durante alguns anos com um sistema económico perfeitamente fictício, a fazer despesas que não podíamos. E voltar para trás é sempre mais difícil. Eu ainda ontem, uma pessoa que me falava nisto, eu dizia-lhe, eu fiz o meu liceu todo num colégio interno. Colégio esse que era considerado um dos melhores de Lisboa, se não o melhor na altura. Mas aquele colégio tinha escadas de mármore, mas não tinha sofás. E a gente no inverno punha mais um casaco e uma camisola. E hoje em dia, passa a vida, coitadinha da criança, que as escolas não têm sofás, as escolas não têm aquecimento. Quer dizer, nós hoje em dia temos umas necessidades que realmente antigamente não se tinha, e antigamente nós tínhamos alguma maneira de encarar o bem-estar de uma maneira que se não encara hoje. Aliás, é ir ao supermercado e ver o que é que estão nos carrinhos. Não são só os bens essenciais. Há mesmo tarcadas das jarrinhas e das caixinhas que não servem para nada, senão para gastar dinheiro. Mas para as pessoas aquilo é importante. A mim já me têm dito, e concretamente não, uma vez que eu estava na papelaria Marques, em frente à funerária, Marques, agora já não se chama Marques, claro, o senhor Marques já não sabe, e que à saída vinha uma senhora a entrar, cumprimentámo-nos e depois, pronto, lá, dois dias de conversa, eu fiz menção de continuar a vir-me embora, e a pessoa perguntou onde é que tem o seu carro. Pronto, eu disse-me assim, o meu carro? Ai, não me diga que veio a pé. Evidentemente, eu tenho a minha casa, ao pé da funerária, vinha de carro. Só se eu estivesse doida, não disse assim à senhora, claro, porque também estava a chamar-lhe doida a ela. Só se eu estivesse doida, não é? Agora, vejo que há pessoas que vão, neste mesmo percurso, desta distância, andam em Oliveira de carro. Então e depois? Aliás, veja, numa situação realmente em que nós estamos, os estádios estão pejados de gente. E há portugueses que vão de avião ver o futebol. Pagam o bilhete e pagam a viagem. Vá ver a Madonna. Uma monstruosidade de gente que ali está a ver aquilo toda hilariante, todas a berrar e de braços no ar. Eu ainda ontem perguntava a uma pessoa que lá tenho em casa, mas onde é que vem tanto dinheiro? Onde é que está a crise desta gente? A mim faz-me pensar. Portanto, são hábitos que não estão. As pessoas têm dificuldade em voltar para trás. E depois falta no essencial, porque realmente elas gastam dinheiro de uma maneira estúpida. Eu trabalho de umas horas no espaço que nós temos sócio-caritativo. Doutora, eu queria dar um minuto ao professor, ele não tem mais que um minuto, eu peço desculpa. Estava a pensar que a crise económica é a ponta do iceberg de toda a crise, porque antes de ser económica é moral, é espiritual também, é de formação humana, porque criam-se esses hábitos, essas necessidades artificiais. E as pessoas olham por mais fácil, vão por aí e pronto. Pois passam somente a consumir. Lembro-me do tempo em que mesmo nas aldeias onde hoje não se vê nada verde quando a gente lá passa, antigamente era, as pessoas comiam, consumiam aquilo que lá semeavam. E hoje estão lá silvas, ou a erva seca, ou a erva que há de secar, ou ser cortada e mais nada. As pessoas não meteram na cabeça que aquilo que se consome tem de ser produzido a alguns e tem que ser pago. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.